manifestará tua glória em meu viver. Para sempre eu terei, e em alta voz entre as nações te exaltarei. Quero te exaltar, ó Deus, por tudo que tu fazes ao meu viver. Quero ser pra sempre um servo teu. Quero ser pra sempre um servo teu. Enquanto eu viver, quero minha voz e minha vida te entregar, e todo o meu